Salvador, bom dia, o CME6211 para pushback acionamento, estamos no 07, está vindo o pushback do azul. 7621107, vai iniciar imediato? Afirmativo. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará. Com 9085, ingresso Juliette, portão 06. Juliette pro 06, voo 9085. Bom dia, tá pronto? Autorizado, a linha decolada 10, vento 0 graus, 10 graus com 4 nós. Azul 4069, Ribeirão Preto, 4 horas e 30, 86 BLB, para o táxi. Ok, vai terminar só um minuto e o táxi está ingressando no parte. O Oceanário 6219, me escuta? Me escuta. Mas em posição, aguarda o tráfego da Azul passar a área da guarda e a porta autorizada para o chivete. Pois Azul está autorizado para chamar a táxi, 629. O Azul 4069, tráfego guarda da Azul está ingressando no portão 06. Atento, livre táxi, parte 1, de alfa, ponto de espera da 10, torre 1862, altímetro 0020. Utilizando mais ponto de espera da 10, via de alfa, tempo de espera da 4009. No 607, autorizado Guarulhos, 360, Alter do Rio, 16. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Bridge, controle 120, decimal 80, transponder 5432. Torre 1-8-612. 2-612, pronto. Total 9-9-10-2-10, autorizado a final LS. Total 9-9-10-2-10, autorizado ILS. Chama o pushback da 3517 autorizado, Brasília, nível 360, aerovia Upper Zulu 17. Decola pistão 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120, decima 80. Aciona 5433. Autorizado 10, vento 010 graus, 10 graus com 4 nós. 10 com 4, pouso autorizado na 10, 31 tipo 4. 31 tipo 3. Pouso 7, pouso autorizado 360, decola da 10, primeira curva à direita, a por 3,5, 5, 4, 3, 3. 3 para Lima tem. contact, SNE 6211, estamos com 1111 a bordo. 6 horas e 43, alternando com 5. 6211, táxi parte 1, índia alfa, ponto 0010, torre 118, meia dúzia. Altímetro no 020. Detalhe de Apache, de Alfa, no ponto de espera, 118 decimal 62, o altímetro no 020, também 62, 1. Tá 3153, táxi autorizado, via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para o 05, da 3153. Alfa 069, decolado aos 30, controle 120.8, meu voo. 208, obrigado, bom dia, 4069. Controle, bom dia, azul 4069, decolou, passa mil pés. Azul 4069, contato radar, sua 360, após 2000, Voleda. Positivo, sobe direto 360, após 2000, direto Lida. 4069, obrigado. A linha decola, variável com 3 nós. Está autorizado, chama a taxa. Confirma o transmandou 5433 ou 5439? 5433. 5433. Sim, 5251. É 5251, 804, bom dia. Bom dia. Total 9990 complete, afinal, torre 1-8, meia dúzia. 1-8, meia dúzia, 9990. Controle 1208, adiciona 5436. Sátino 5, transponder 5436. Zero baixou e travou. Sim, total, quanto à aproximação, vento variável com 2 nós, informarei que está livre. Estou com o airport da Bianca da Colana. Sim, aguardando. Total 990, variável com 2 nós, 350 graus com 2 nós, o vento, pouso autorizado na pista no zero, check-in. Baixou e travou, pouso autorizado para o total. Oxan 62111, decolado 234, controle 20.8, bom voo. 208, bom, apenas para informar que acredita que durante o processo de decolagem pode estar atingindo um passarinho e o mesmo pode ser que esteja sobre a pista, tá ok? Tô ciente, grato pela informação. Grato, bom dia. Salvador, bom dia, Oxan 62111, cruza 1800, não se escuta? Se possível, senhor, pro de Leda. Luca, Jamo, após direto. Controle 120.8, transponder 5447. Por gentileza, poderia falar na nível 130? Nível 130 está autorizado, o senhor vai acionar o 0260. Permanece escutando saída e a saída pouca? Negativo, o senhor vai acionar para sair da Conde, corrigindo, Conde. Paciente 130 autorizado, decola a partir da saída Conde. O controle 1208 aciona 5. Pode correr com o meu código transponder? 0260. 0260, obrigado. Uma pushback acionamento. Mara. Total 99110, solas 36, direita, 21.9, o solo livrar, bem-vindo. 219, ciente, informa também que estourou mais um passarinho aí na curtição. Ah, tá próximo de... tá na pista ou tá em algum ataque isso aí? Na pista. Informando que nós pegamos mais um passarinho, um colega informou aí, mas nós pegamos também um passarinho. Sim, de graça. Alfa, ponto de espera da 90, torre 1862, altimetro 0320. Patinho de Alfa, 9360, altimetro 0320. Solo total 5.000, total 990, livrou, tá na sua. Total 990, Alfa, quilo, pátio 3, remota 07. Alfa, quilo, pátio 3, total. O seu 3597 tá na escuta? Claro. Aceite, agora o senhor te considera. Gol no 607, não escuta? Gol no 607, tráfego da TAM agora iniciou o pushback no 04, o senhor tem táxi autorizado até através do 05, aguardando. Sim, 607. 930, Recife, copia. O 9030. Com 9030, autorizado Recife, nível 410, aeroporto Peruíque 58. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Pucra, transição Aracaju. Controle 120, decimal 80, aciona 5441. Pista 3597, 1341, confirme 126. Do 410 3597, táxi direita em Engenhal. Ponto de espera da 10 Torre 1862, altime aqui na 020. E direita, ponto de espera 18 de Torre 3597. O 607 pode prosseguir o táxi. Gol 9030, correto, chama pushback acionamento. O total 9910, só corrigindo a remota 06, parte 3. Remota 06, parte 3, total. Na 62-1-1, chame Recife, 1251. 251, Recife, tambor. Lutando 3517, próxima ponte, para pronto. Chama a torre, 1862. Torre, bom dia, lutando 3517, para pronto. Segundo 7, pista livre autorizada na decolada 10, o vento no momento variável, 3, 4, 0 graus, variando até 0 no 0 graus, com 3 nós. No 502 autorizado, chama táxi. 3859, desça para 2110, autorizada final LS. Sul América, confirmar a posição 9, mas tem um cargueiro da Rio, na posição 767. É, tem outra posição ou seria esse mesmo? Vamos aguardar. Mensagem, por favor, não entendi. O American da 11 está guardando uma posição remota no parte 3, dá para 9, a primeira informação é a 9, mas tem um avião do Rio lá, um 767 Rio, na posição, nós vamos aguardar a saída dele para poder fazer o rebote? Essa correlação em relação ao portão do reboque onde vai estacionar é com essa coisa, a gente só taxia aeronave, ok? Eu não sei informar se qual a posição que o senhor vai, que eu também não estou ciente dessa informação não, do reboque não. Tá ok, eu vou entrar em contato aqui com a coordenação interna, obrigado. Sim. 3597, decolado agora às 43, controle 20.8, bom voo. Obrigado, bom dia, 3597. Salvador, bom dia, tá 3597, decolado na Arbor, na sua escuta. 3517, contato radar, 380, sai da Arbor. Confirma 360 no final, não? Tá 3517. Tem aqui o 380. Eu solicito 360. Foi passado pra gente a autorização 360, senhorita. Gente, aguarde a coordenação com você. Ok. Bravo 9030 na 1. 9030, portão 01, é o número 1 para iniciar, mantenha esse portão. É para guardar? Afirmativa, é para guardar. Sinal 3597, autorizada, sinal 360. Sinal 360, pronto, 7 de decolagem, 030 graus, 4 mais. Alô, Salvador, bom dia, Antônio 370. Estamos com a informação de quilo. Já tem a nossa fase aparente. Afirmativo, ABS 6570, está pronto? ABSA 6570, autorizado Recife, nível 370, aerovia Alterisco 58, decola da 1-0, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 120, decimal 80, aciona 5453. Confirmação nível? 70. Correto, chama o pushback essa nave. Camarada 7 no 5, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1862, altímetro no 021. Com 9030, portão 01, assim que o tráfego da companhia livrar a retaguarda, autorizado, puxa, aciona, chama o táxi. Assento autorizado, assim que a aeronave está puxando, está na boa, 9030 no 01. Federal 9970, Teresina, qual o horário do plano? Com essa mudança aí, eu acho que ficou para 7 horas, não sei se para 7 ou para 7h20. Ou 7h20, desculpa, está muito cedo, mas eu não tenho certeza. Gente, eu acabei de procurar aqui no sistema, é para 1020 do Lu, ainda não apareceu no meu sistema, assim que aparecer eu chamo, só vou pedir para você ficar o rádio que o horário está muito baixo. Ok. Livre, autorizado além da colada 10, o vento 01 no 0 graus, 10 graus com 4 nós. Já decolagem então no 0, voo 7. Bom dia, Confins, copia? Ah, não, copia. 1897, autorizado Confins, 360, aerovia Pedro 16, decola pistão na 0, curva direita, saída da El, letra Bridge, controle 1208, aciona 5442. 360, Confins. com 9-7 aerovia, Perzulu 16. Com 9-7, cotejamento correto, chama pushback acionamento. Bom dia, Cetipo 7. Bom dia. O 9030, táxi direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118612, altímetro 9020. De Alfa, ponto de espera da 10186120, altímetro 9030. E 20.8, obrigado, bom dia. 9970 na escuta. Siga. Tá pronto pra cópia? Anda! Federal 9970, autorizado Teresina 340.